Tacarelli no beat, Costa Alves. Em homenagem aos velhos tempos. Buscar no céu em cada estrela que brilha nesse horizonte infinito. Meus motivos pra continuar, o beat me inspira. É o que me traz a vida e cada pensamento meu que estava perdido no ar, no ar. Acendendo um ponto de esperança. O rap não morreu e traz seus sinais de mudança. Como o bonsai que busca longevidade, a exemplo dos antigos evoca ancestralidade. Resgatando um passado esquecido de vários manos que aqui trincaram comigo. Sem computador, sem internet, só fita cassete, aperfeiçoando alguns sons em fase de teste. Isso há 10 anos atrás, isto não faz muito tempo. Outros já eram integrantes desse movimento. Barato louco, processo lento. Eu fui trilhando e criando, tô aqui, não me arrependo. Arte que se cria, não vale quem copia. Virou patifaria, rap de fantasia. Não sai dizendo coisa que não se sustente, distorcendo tudo aquilo que aqui não compreende. Muita treta, vê grafites na parede, como foi no do louco, quem viu não se arrepende. Meu som triunfo evocando a era funk, sou colar no show de rap e vibrar ouvindo o belo flow. Dessa maneira que o ciclo recomeça, resgatar as referências do passado eu tenho pressa. Aprendizados que ficaram esquecidos, real fonte de ideais, valores e objetivos. Dessa maneira que o ciclo recomeça, resgatar as referências do passado eu tenho pressa. Aprendizados que ficaram esquecidos, real fonte de ideais, valores e objetivos. Olho pra trás e posso ver quem sobrou, quem desistiu e quem não desanimou. Muito amor. Na correria encontraram sentidos, em meias dificuldades lograram os objetivos. Não por modismo, luxúria ou vaidade, sem maldade. Nossa cultura terá continuidade. É por essas e outras que luto. Dinheiro é consequência, satisfação é meu lucro. Por isso é bom diferenciar quem veio pra somar e quem veio tumultuar. Repete o que ouve, nem sabe o que diz. Identidade é quase nula, frente do nariz. Em meio ao desenvolvimento, muita coisa se perde. Da escassez do vinil, a ascensão da internet. Foco de resistência tem que permanecer vivo. Posicionamento acerca dos objetivos. Dessa maneira que o ciclo recomeça, resgatar as referências do passado eu tenho pressa. Aprendizados que ficaram esquecidos, real fonte de ideais, valores e objetivos. Dessa maneira que o ciclo recomeça, resgatar as referências do passado eu tenho pressa. Aprendizados que ficaram esquecidos, real fonte de ideais, valores e objetivos.